Calhar podemos começar um bocado para fazer uma espécie de apanhado do que foi. Não, aliás, tipo um historial, não é? Esta já é a segunda sessão. Pelo que eu me lembro, mas o Ademar pode confirmar, isto começa, o formato para mim disto é o que é mais interessante até. E acho que segundo o Gary, que é o mentor deste projeto, pelo menos da parte de Austin, o formato como ele apoderou-se de um formato de umas conferências em Itália, não me lembro bem da história, mas que tenho uma curiosidade, é que começa às 9 da manhã, uma sessão, uma talk. E depois fica um intervalo enorme para se fazermos o que quisermos, até às 5 da tarde, onde vem outra talk e mais outra talk. E isto, por acaso, é curioso e eu acho que funciona muito bem, porque as pessoas, numa maneira informal, começam a falar dos tópicos uns com os outros, vão tomar um café, vão conhecendo o Porto, etc. E os tópicos que são discutidos, também pela força que eles têm, obrigam-nos nas informalidades do café, dos almoços ou dos barcamps que depois se organizam nesses espaços a estender esses tópicos para as conversas. É engraçado, isso obriga mesmo a muita disponibilidade. As pessoas vão mesmo lá, Exatamente. não é só para ouvir outras pessoas falarem, para E desenvolver ideias. participar. E, por exemplo, em relação ao ano passado era mais gente, e se calhar até mais, não sei se houve mais conferências, devem ter sido as mesmas, mas havia mais gente. Este ano reduziu-se um bocado e acho que isso também teve um efeito benéfico, acho que ainda foi mais forte a maneira como o pessoal interagiu nas discussões e nos barcamps, acho que este ano foram espetaculares. Alguns deles até excederam as próprias talks, na minha opinião. Sim, foi um espaço ainda mais rico, não é? Os barcamps, o que é que faziam, a certo? Desenvolviam alguma coisa, tipo projetos, explorar Sim, qualquer ideias, um, ou o que seja é que era? os oradores ou os alunos, podiam propor um barcamp de algum tópico. Evidentemente, estamos a falar das transformações digitais na sociedade, etc. E é esse o tema central. Este ano, de uma forma geral, foi. Já o ano passado tinha sido, mas acho que este ano ainda foi mais forte a relação das talks umas com as outras em relação à participação cívica, ao envolvimento da sociedade civil na web e nas questões políticas da web, democrática, design participativo, quer dizer, houve esses temas e andam muito em torno disso, e das comunidades informáticas também, neste país. Este ano foi mais forte ainda. Acho que sim, acho que sim. Isto é um projeto entre a UP e a Universidade de Austin. É isso, foi a ideia com que eu fiquei. A escola em si, sim, é um evento organizado no âmbito do protocolo que existe entre Portugal e a UT Austin, em Texas, e dentro desse contexto, portanto, que é a ligação de Portugal, não é a UP só, a ligação de Portugal à UT Austin. UT é Austin, é simples. Texas é Austin. Existe depois várias iniciativas, esta é no Porto, portanto, por várias razões. Uma das razões, pelo menos aqui é mais apontada pelo Gary Chapman, que é quem liderou a ideia de fazer a escola no ano passado, pela primeira vez, e decidiu repetir este ano, é exatamente porque adorou a cidade, porque era uma cidade acolhedora, pequena o suficiente para nós podermos deambular por ela a pé, entre o alojamento e a sala era fácil caminhar, podíamos ir a muito lado, por aí fora. Portanto, a questão da cidade ser bastante acolhedora, simpática, eles terem gostado, foi uma das razões para entre o Porto e Lisboa ter ficado no Porto. Ok, e como é que isto se organizou? Eram 4 dias, não é? Se não me engano? Cinco. 5? Era a semana toda? Foi Foi a semana semana toda? toda. Ok, queria que não era tudo. Mas havia o tal fio condutor da participação, não é? Da ligação das pessoas com a tecnologia, ao fim e ao cabo, não é? Como é que definiam a ideia geral da conferência ou Acho que das começa logo sessões? pelos convidados, não é? Exato. Portanto, há uma parte, há uma tónica central que é a tecnologia digital está a transformar o mundo, de múltiplas maneiras, e depois há pessoas mais interessadas em pegar na tecnologia digital para transformar o mundo em vários aspectos, desde o desenvolvimento até à democracia, não é? O ativismo digital, enfim. Acho que era um tema engraçado ao longo de toda esta conferência. E pronto, começa logo aí. Portanto, a ideia é essa. E depois eles convidam pessoas para ir falar, ao fim e ao cabo, para despertar a atenção para alguns assuntos. E em torno disso lançam-se discussões e aparecem assuntos informalmente definidos, como os barcampos, que se começa a 5 minutos num assunto e acaba-se noutro, tudo muito informal. Até às pessoas que depois, atraídas por esses assuntos, os que nós chamamos aqui os estudantes, mas de facto não é mais do que estudantes, portanto são participantes iguaizinhos aos outros, que se atraem por aqueles assuntos e também aparecem. Portanto, o fio condutor começa pela convocatória de pessoas para fazer apresentações, que ao final acabam liderar apenas apresentações, é tudo muito informal, e pelos alunos que se inscrevem para... porque de alguma forma estão a fazer trabalho nisso. Não é isso, Tiago? Exato. Não sei como é que queres seguir, ou... Queres falar dos oradores disso? Ou aqueles que acharem mais ordem? Não sei como é que... Te interessa mais. Tens aí a ordem, já vai, já tem. Pode puxar. Eu acho que a primeira, dá para confirmar por aí, foi a Leslie, que curiosamente fechou o ano passado. Fechou de uma forma muito acolhedora, ligando todos os tópicos que tinham sido lançados o ano passado. E ela começou este ano, dentro da área dela. Ela é uma ativista, ao mesmo tempo investigadora, e até coloca sempre os problemas em torno disso. Quando é que é professor, quando é que é investigador, quando é que é ativista. E analisou uma série de questões do ativismo no Canadá, e não só, mas ela é do Canadá. E fundamentalmente estas questões que se começam a levantar em torno da nossa informação na web, no Facebook, e por aí fora. Acho que foi isso mais ou menos que ela falou. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, isto é para ser sintético. Sim, acho que foi esse, o assunto principal é esse. Portanto, o que ela focou, se calhar, deu muitos exemplos de é participation, exatamente, é consultation. Portanto, consultar, utilizar os meios eletrónicos para consultar a opinião dos cidadãos sobre decisões. Deu exemplos de coisas concretas que já estão a fazer. No Canadá, sim. Portanto, fazem... Nós não fazemos nada nisso aqui. Não, isso é uma das conclusões até que se tirou do ano passado e deste ano, né, nós temos muito pouca mobilização da sociedade civil, de uma forma geral. Então, nestas questões de internet, não temos nada. Muitas vezes somos até confrontados com as perguntas. E cá em Portugal, o que é que há relativamente a isto? E nós temos pouco... Mas não há mesmo, ou há falta de conhecimento das diferentes coisas que vão acontecendo? As pessoas não falam tanto entre si? Eu acho que, de uma forma geral, há pouco. Há muito pouco. E isso depois também torna difícil falar. Nós, em particular, sabemos que estamos ligados à área de um ou outro ponto, não é? Dos ACLABs, de alguns movimentos que se fazem, mas que são curtos e que não estão tão virados nesta questão para uma participação mais abrangente da sociedade. Até porque essa cultura não existe em Portugal. Não, sim. Não é... E pode ser, se calhar, também falta de massa crítica? Sim, acho que começa por aí, acho que começa por aí até. E houve muitos, este foi um dos grandes temas, a participação cívica, acho que é uma situação que está presente no Digital Transformations. E ela falou muitos exemplos disso. Mas era mesmo exemplos de leis que iam ser definidas e consultas antes dos cidadãos para dizer sobre elas. Portanto, não é sobre uma ideia que um ou outro teve para mudar o país. É mesmo institucional. Coisas concretas. Um bocado aquilo que nós agora queremos fazer no Dia da Transparência, no Águila Viva, começar, ela apontou vários exemplos, e depois alguns oradores também falaram dessas questões. A seguinte acho que foi a Tânia, não foi? Sim, Tânia. Que está ligada ao infoativismo, como transformar a informação em ação, e as questões também inerentes aos protagonistas dessas ações, ou seja, eles têm é pena não termos aqui o chat, mas têm isso tudo muito bem documentado, táticas de como transformar a informação em ação, de como se processar o ativismo, como se proteger, e acho que terminou de uma forma muito bonita e muito interativa, que foi fazer um espectrográfico, não sei se é assim que se... Espectrograma, exatamente. em que colocam um IS numa ponta da sala e um no na outra ponta da sala, e ela faz perguntas e as pessoas deslocam-se do meio para fora, conforme... Ao longo do espectro. Sim, ao longo do espectro. Uhum. Engraçado, acho que foi, se calhar, pode ter alguma coisa a ver com isso ou não, mas para eu também... Não terá sido há um mês, no Gato Vadio também houve uma sessão parecida com isso, que depois davam tipo um manual de ação. Exatamente. E eles têm muitos manuais e muito interessantes graficamente, e a maneira como eles fazem, vale a pena ver e dar uma vista de olhos no site depois. Sim, depois põe um link, sim. Depois assim tivemos o Marlon Parker. Marlon Parker, que foi a minha África preferida. Sul, que é, foi a minha talk. Bem marcante. Muito marcante. Durante toda a semana. Sim, mas então porquê? Um trabalho feito numa comunidade em África do Sul, uma comunidade muito problemática, com gangsters, etc. E eles desenvolveram lá, ao nível de uma comunidade informática, a partir das pessoas, na base do relacionamento com o digital, com os blogs. Muito cativando muito com um conceito que ele tem... os campeões que ele encontra nessas comunidades para contarem as suas histórias, etc. E ele tem aquilo muito bem estruturado. E depois fez um barcamp estendendo isso, que para mim também foi muito interessante. Aquilo chegou a um ponto que eles têm até nessas comunidades, não é? No formato que eles têm nessa comunidade específica, em que eles neste momento desenvolvem software, aquilo... Ou serve mesmo para criar competências na comunidade e dar-lhes exatamente caminhos ao final. Exatamente. E neste momento até tem um projeto com um software que é o Jamix, de comunicação via telemóvel, que está muito interessante. E que ele agora está em Inglaterra, penso eu, a divulgar esse projeto. Eu ontem uma entrevista na BBC, eu estou a seguir no Twitter. Acho que foi a talk mais interessante, e pela pessoa, uhum, pela maneira como ele, a paixão com que ele transmitiu as coisas, foi fantástica. Portanto, isto foram três conferências com o tal espaço interior. Nesse primeiro dia já houve barcamp, eu aí já nem consigo lembrar-me qual foi, mas a dinâmica, praticamente não saíamos... Mas quantas pessoas é que estão nas sessões, mais ou menos? Nas sessões estavam, eu penso que o número total de pessoas ali à volta dos 70. Sim. Tipo 40, 30 e tal alunos. Exato. E tipo, acho que estava mais, quer dizer, olhando aqui para a folha, dá para ver. Eu acho que era à volta de 60, 70, pelo menos os números que me deram. Mais staff, mais organização, por exemplo. À volta de 60, 70 pessoas, não eram 200, não eram 30. À volta de 60, 70 pessoas. Uhum. Que têm um sim, bom, é um bom grupo para gerar diferentes... outros subgrupos, não é? De trabalho e isso, não é? E foi bastante interativo mesmo. Foi muito cansativo. Foi. Porque começava às 9 e acabava depois da meia-noite. Exato, depois ainda tinha atividade. Os barcamps estendiam-se para a noite. Mas as relações que se criaram são bastante fortes. Eu posso dar a minha experiência do ano passado. No ano passado apareci aqui porque achava o assunto interessante, porque era no Porto. Era uma iniciativa não para ver, não é? Mas sentia-me um bocadinho outsider, mas foi só nos primeiros dias, porque depois comecei a perceber, sou muito tecnológico, assim, faço coisas de mais tecnologia, mas de facto apercebi-me facilmente que com pouca tecnologia consegue-se transformar muita coisa, portanto, neste caso na sociedade mesmo, e isso é uma outra maneira de ver as coisas, não é? Que desperta, de facto, para quem só olha fazer coisas difíceis. Fazer vezes coisas muito simples que transformam completamente a vida das pessoas é impressionante. E a história deste Marlon Parker é incrível. Fascinante. Portanto, não sei se queres contar um episódio. Sim. Portanto, ele basicamente tenta dar fortalecer a comunidade, não é? Que ele chama de Community Empowerment. E a comunidade, ele começa com comunidades difíceis, muito difíceis. Portanto, desde pessoas desalinhadas da sociedade, até gangsters mesmo. Exato. Né? Estamos a falar disso. E uma das iniciativas que ele tinha era, pegava no pior gangster do grupo dele e convidava a trazer ainda 10 ainda piores que ele. que era arriscado. E, mas pronto, mas o certo é que ele sucedeu, não é? Exatamente. Tem bom sucesso. E ele chegou, ele depois contou-me uma parte muito engraçada, que ele chegou a levar dois deles gangsters a uma destas conferências em que só investigadores e tal, e que a determinada altura um académico começou a contrariar o gangster e ele ficou logo à rasca, assim, como é que isto vai acabar? Mas aquele trabalho, são os tais trabalhos de baixo para cima, a partir da comunidade, não é um trabalho muito governamental, de cima para baixo. Como é que ele consegue montar essas... Foi a partir de relação também à universidade, acho que normalmente estas coisas funcionam também muito nessa base, a relação académica, o apoio da universidade nisso, acho que foi importante, mas fundamentalmente foi, até porque ele começa mesmo por aí, perceber o que é que nós temos nesta comunidade, que recursos é que nós temos. Quando vamos candidatar a um projeto, nós andamos sempre a colocar uma série de ferramentas que nós precisamos e que nós se calhar nem precisamos mesmo, e até temos. Então, como é que nós podemos olhar realmente para aquilo que temos na comunidade, para as pessoas, para os recursos humanos, aquilo que podemos trocar. E realmente depois a parte do dinheiro começa a diminuir o peso e os recursos estão lá todos na comunidade e torna-se um projeto sustentável. Essa foi a grande mensagem que acho que... Uma coisa que eu acho curiosa é que isso parece um projeto mais desenvolvido não por alguém ligado à parte tecnológica, mas a mais disciplinas de tipo, sociologias e coisas assim, não é? Sim, neste caso, por acaso, o Marlon tem o background mais tecnológico, mas o que uma das coisas que acho que se retira do ISTT é precisamente essa questão. E até íamos chegar lá, acho que a pessoa que até focou mais isso foi a Fiorella, que é no dia a seguir, que é perceber, acho que ela diz aqui duas ou três coisas que eu acho que são cruciais, perceber que ciência da computação até é um nome que deve desaparecer, para dar lugar à informática, uma coisa que inclua as pessoas e que parta das pessoas. Nós temos muitos problemas da lógica do programador, da lógica da tecnologia e raramente vamos às pessoas e começamos a construir a partir das pessoas, e isso é que é a participação no digital, então construir com as pessoas, para as pessoas, pelas pessoas. Aquilo que ela chama de design participativo, não sei se será a tradução. Correto. E o dia a seguir até foi muito forte nesse campo, até para passando, para irmos avançando no calendário. Começa com o Michael Gerstein, que é também do Canadá, e que já trabalhou em muitas destas iniciativas das comunidades informáticas, desde o KPANET, que também era um projeto desses no Canadá relacionado com as comunidades indígenas, com uma série de projetos. A minha percepção inicial é que, até pela experiência que ele tinha, que havia ali até uma certa desilusão de algumas coisas não terem corrido bem, e ele é muito cético numa data de questões. Mas resultados que se consegue obter? Ou não? Também, mas eu acho que também é um momento que ele atravessa. Ele falou muito numa questão para mim que acho que é importante termos hoje a noção, que é isto dos modelos sociais, o Facebook, etc. Será que é realmente a sociedade que se está a transportar para aí, ou estamos a transformar naquilo que ele diz, que é o network individualism, ou seja, isto não é uma mais do que o coletivo, uma ascensão do indivíduo e do individualismo. Ao mesmo tempo, em conversas depois informais, e agora tenho seguido, até ele publicou um artigo esta semana que eu achei muito interessante, porque foi, e até foi inspirado no ISTT, em que ele fala do modelo Silicon Valley, da questão de se estarem a querer aplicar o modelo Silicon Valley em todos os lados, e não perceberem que isso até é uma questão que até causa ruptura, muitas vezes. O modelo Silicon Valley é, queiramos ou não, quem conseguir chegar primeiro fica com tudo, não é? O que acontece, para ir buscar o Marlon Parker outra vez, é que se nós aplicamos um modelo desses numa comunidade, o mais certo é que as pessoas, os grandes valores dessa comunidade acabam por sair e para ir para sítios onde esses modelos Silicon Valley se expandem, não é? Então saem da comunidade e a comunidade perde o seu seu recurso. Ele fez um artigo muito bom no seu blog, que começa a refletir sobre isso. Qual é que é o modelo Silicon Valley, porque é que se tenta aplicar, o dinheiro que está a ser gasto nisso e porque é que não se faz questões muito mais parecidas com o exemplo do Marlon Parker, a partir da comunidade, pelos recursos da comunidade e os valores que surgem daí. Porque também ignora um bocado a cultura dos sítios. Evidentemente. Os sítios são... Eu acho que essa até é a principal questão, é a barreira cultural que estão aqui, os contextos que estão, e como modelos, padrões, são contra esses contextos, muitas vezes. E ele falou muito das comunidades informáticas e de uma série de exemplos. E esta desilusão, eu acho que foi uma percepção errada minha, acho que se calhar foi um... Que depois veio-se a confirmar mesmo que ele deposita esperanças realmente neste tipo de projetos como os do Marlon Parker. Uhum. Não sei se queres falar alguma coisa. Sim, sobre ele é mais isso, a experiência que ele tinha de ver comunidades a serem criadas à custa da informática e qual é o processo que isso normalmente leva, o acesso. Ele falou várias frases. E não referiram eventualmente a questão da formação de base das pessoas? Estou a pensar que se calhar é preciso alguém que já tenha alguma formação, quer dizer, que tenha mais do que a quarta classe ou do que o nono ano para depois conseguir desenvolver algum tipo de projeto nestas áreas, ou isso não é uma questão? Não sei se focaram nisso. Isso até entra mais na tua área, também fizeste uma apresentação aqui do lado da educação. Eu estava-me a lembrar agora de um exemplo, e isto até é engraçado, porque foi a partir do Marlon Parker, também numa conversa com o Afonso, que era um dos participantes, que falou do Bill Strickland, em que ele mostra isto. Estamos a sair fora da tecnologia, mas eu acho que o fio condutor é o mesmo. Em que ele cria uma série de... criou aquele centro em... ele já criou vários, mas onde é que ele começou? Agora está-me a falhar, mas tem para mim uma das TED Talks mais fantásticas, em que ele cria um centro de formação com pessoas que nem sequer sabem ler, etc., e que garantem depois até o acesso à universidade a partir desse envolvimento e de como se pode potencializar aquilo que as pessoas sabem fazer. A maior parte das pessoas nestas comunidades, como a do Marlon Parker, não tem, está muitas vezes até o contacto pela primeira vez com o computador. Sim, sim. Mas a partir do momento que é envolvida na situação de storytelling, que foi uma coisa que se falou, tipo de contar uma história, esse desafio é o suficiente para se começar a aprender a lidar com estas... Criar narrativas. Criar com estas narrativas, etc. Identificar-se e recuperar. E tirar, muitas vezes, no caso dos gangsters, de uma vida diferente. Da vida diferente para... E eu acho que essa questão da formação, neste momento, tem muitos extremos. O Bill Gates, esta semana, disse uma coisa para mim. Daqui a 5 anos. Não é? E eu acho que a discussão está muito em dois extremos completamente distintos. E se fizermos aqui um espectrograma da Tânia, eu provavelmente ficava no meio. Sim. E a diversidade é... Sim, também acho que há coisas... Poderá certamente haver modelos diferentes de aprendizagem que poderão funcionar. Uma das coisas que vinha muitas vezes à baila é precisamente o... mais se calhar nos barcamps, o projeto do Negroponte, do Analog Talk Child, do Sugar, uma interface para as crianças, como é que elas começam a aprender, e como aquilo é também baseado numa pedagogia do Puppets, que é a criança como trabalhador do conhecimento, ou seja, a partir do momento em que ela começa a saber alguma coisa, começa a poder ensinar as outras pessoas, então aquilo liga uma rede, a semelhança das wikis, e a informação começa a fluir. Sim, é um aspecto que é o mais importante na sociedade. As crianças são apenas um dos exemplos, que é fácil, porque não estão polarizados, mas os grandes é a mesma coisa, não é? A questão é que aprenderam mais tarde, ou começaram mais tarde, com esse tipo de competência. Depois foi a Fiorella, que já esteve cá o ano passado, e que falou muito, mais uma vez, das questões de design participativo. O que eu acho interessante é que ela vem mesmo da ciência da computação, e também para a tua pergunta inicial, ela acabou por começar a ir buscar as outras áreas todas. Porque nós estamos a trabalhar de informação, a informação é transversal e nós temos que nos escorrer de várias áreas e não ser especialistas já A, B ou C. Ou ter um bocadinho de cada, ou a discussão entre especialistas e pessoas que estão mais Ou nas. pelo menos consigo comunicar com todas as outras áreas. Exatamente. Ao ponto que, para mim, este ano ainda foi mais forte a talk dela, porque ela fala de o estudo, o tal estudo da computação, deve ser visto como uma, quase como fenomenologia, e estudar isto, como é que, seja a computação, ou melhor dizendo, a informática, começa a nascer. O tipo de fenomenologias que aparecem ali, estudar quase como os princípios em que utilizamos para observar a natureza, por aí fora. E o Michael Gerstein, nestas coisas, também disse que era um bocado cético de como dar a volta a esta questão do design participativo e de pôr o utilizador no centro. O utilizador que a Fiorella faz questão de dizer que já não devemos chamar utilizadores, devemos chamar humanos. É este o conceito que ela começa por trazer para aqui, que é uma utopia. Realmente há muito poucas experiências, é muito difícil encontrar referências sobre isto. Quando estamos a falar em design participativo, é design de quê? O conceito é genérico, pode-se Claro. aplicar em todos os tipos de design. Aliás, esse conceito até parece. Nos países nórdicos, com integração, até numa perspectiva dos utilizadores no mercado. Mas eu acho que o conceito hoje estende-se mais, não por uma situação só de mercado e de integrá-los no processo de mercado, mas principalmente na questão de interfaces para os computadores. Eu não queria dizer interface gráfica, porque uma das questões que a Fiorella aponta bem é que não se pode dissociar do core do interface, ou seja, está uma lógica na programação e normalmente essa é a base e depois vamos colocar lá um interface gráfico. Eu aí até pessoalmente acho mesmo que este novelo tem que se começar a desfazer e acho que concordo perfeitamente que se deve estudar a fenomenologia da evolução que isto tem tido para nos aproximarmos das pessoas e sejam projetos. Eu acho que projetos como o do Marlon Parker são autênticos laboratórios para se estudar isto e para se desenvolver novas interfaces para as pessoas se envolverem nestas questões. E acho que estamos também numa era que é crucial para isto, porque as interfaces estão em mudança do computador pessoal para um computador virado para a rede, etc. Não é? Estão a transitar. Os suportes já não é só o computador, é o telemóvel, etc. Então este câmbio acho que é uma altura crucial para se começar a estudar isto como deve ser e diminuir o digital divide, seja de idosos, seja de comunidade, etc. E acho que esta também é uma área, é a área central da Fiorella. Ela tem trabalhado muito na área também de e-government, no sentido de como pôr a sociedade civil a fazer as tais votações, a fazer deliberação, etc. E a resistência que encontrou foi precisamente aí nesse campo do design de interfaces. Então, tudo isto está ligado àquilo que é o design participativo. E depois foi o Ming Hsun Lee, que teve a falar dos CTCs, que eu já não me lembro o que é que responde este acrónimo, mas também tem a ver com as comunidades informáticas, um caso específico em Seattle. Eu acho que ele foi muito prático, mostrou como é que se deve, como é que nós podemos até desenvolver estes projetos, quase como um kit de como criar estas comunidades e vários postos em que se possam aceder a computadores e à internet. E deu um caso prático de Seattle, mas fundamentalmente ele terminou com uma conclusão que também vem encontrar aquilo que estamos a dizer, que é o que nós estamos a fazer é ligar tudo, são as conexões. Né? Foi assim que ele terminou. Um trabalho mais ligado à arquitetura, não é? Exatamente, não é? Cidades, por aí fora. Muito ligado ao urbano, não Portanto, uma grande. Até agora, estamos no final do segundo dia. uma grande variedade de backgrounds iniciais das pessoas, mas todas elas a bater no mesmo, que é a importância do digital como instrumento e como fim, e como ferramenta, como princípio, como meio e como fim para mudar o que temos hoje na sociedade, que é engraçado. Portanto, como é que as pessoas todas tão diferentes se juntam e colaboram, não é? Colaborem bem. Quer dizer, não se nota diferença nenhuma entre as pessoas, que é curioso aqui. Eu tenho, noutro tipo de conferências, também tenho esta, não é esta, tenho alguma mistura de backgrounds iniciais das pessoas, mas nota-se alguma divisão, e aqui é curioso, não se nota. Então, provavelmente, não se nota essa divisão, provavelmente porque o assunto é tão fundamental, que é a pessoa, que não há divisão mesmo nenhuma. E que depois até estamos era. A para o mesmo. E depois era complicado os tópicos dos barcamps, que depois se sobrepunham os horários dos barcamps, e as pessoas sentiam-se divididas: para onde é que eu vou agora? Vou para aquele, vou para. Até porque, mesmo com temas diferentes, estavam todos interligados e toda a gente queria participar. É, bem, exato.